Quer dizer, para a gente entender uma religião, é entender esses elementos dela, quer dizer, entender o que é a via nela, entender a sua doutrina, entender os ritos e os mandamentos. Secundariamente, é a gente ter uma ideia da história dela e conhecer algo dos santos, dos milagres e da arte sacra própria daquela religião. No entanto, pela própria natureza desse objeto que é a religião, entender uma religião implica numa atitude um pouco diferente da isenção que a gente está acostumado, que é a postura de isenção que a gente está acostumado a preparar para investigar qualquer coisa, certo? Porque as religiões, elas são como mulheres ou lugares que você gosta, certo? Elas têm uma unicidade, como a gente falou. Então, o sujeito que é cristão, para ele entender o budismo, ele vai ter que imaginativamente esquecer que ele é cristão e fazer de conta que ele é um jovem no mundo budista querendo conhecer a religião dele. Certo? Não tem jeito. Se eu falar, não, vou entender isso aqui do ponto de vista cristão. Entender o budismo do ponto de vista cristão é não entender o budismo. Entender o cristianismo do ponto de vista budista é não entender o cristianismo. Então a gente vai ter que se colocar imaginativamente, no decorrer de cada uma das aulas, na situação do sujeito que é daquela religião. Por quê? Porque a religião não é só um corpo doutrinal. Se a religião fosse apenas um conjunto, uma doutrina abstrata, certo? Mas ele, não, tá bom, ok, eu vou ver se essa doutrina é coerente, se ela não é, quais são as provas, quais são os prós e os contras, e aí eu chego a um juízo final. Mas ela não é só isso, certo? Isso é um dos elementos dela, certo? Os ritos e os mandamentos são elementos tão essenciais quanto a doutrina. E mais ainda, a subordinação, ou a, vamos dizer, a ordenação desses três elementos à via, quer dizer, à experiência mesma do transcendente, certo? É a própria essência da religião. Tá claro assim? Veja bem. Não, aí não, aí realmente não. Por quê? Porque primeiro é uma postura imaginal, certo? É que nem quando eu tento imaginar o que é viver com uma outra pessoa, tá? Ou exatamente, certo? Você não está propondo isso como uma a norma de vida. Quer dizer, eu não vou viver, certo? Hoje como se eu fosse budista, amanhã como se eu fosse hindu, depois de amanhã como se eu fosse muçulmano. Mas para entender isso, eu vou imaginar neste momento que eu sou assim ou que eu sou assado, certo? E depois eu volto para a minha postura normal de vida. Isso não é uma proposta, oi? Ou mudo de religião, exatamente. De repente eu descobri que, opa, essa terceira coisa que eu imaginei é o que eu era mesmo. O que eu quero. Certo. Mas é simplesmente justamente uma posição da imaginação. Certo? Isso é a mesma coisa que eu quero entender. Então, por exemplo, um casal de amigos briga. Só que eu sou amigo da esposa. E fiquei amigo do cara porque é casado com ela. Agora, se eu quero o bem deles, eu tenho que imaginar, me imaginar na posição dele também. Eu não posso simplesmente falar, ah, larga esse cara, porque ele não é nada pra você. Primeiro eu vou ter que ver o que que ela vê nele, o que que ele oferece pra ela. Eu vou ter que me colocar na posição dele, imaginativamente. Isso não quer dizer que eu vou ficar amigo dele do mesmo jeito que eu sou amigo dela, ou amigo dela do jeito que eu sou amigo dele. Mas eu vou ter que me colocar nessa situação imaginativamente pra poder ajudar o meu amigo. Não é isso? Depois tudo volta ao normal. Tá claro, hein? Na verdade, isso é exigido não porque para eu chegar à conclusão, ah, todas as religiões são iguais e, portanto, sinto o mesmo por cada uma delas. Se elas fossem todas iguais, eu não precisaria fazer essa posição imaginária. É justamente porque elas são intrinsecamente diferentes, certo? E elas são tão coerentes, cada uma delas, que elas excluem a possibilidade de ser a outra, que eu preciso imaginar assim. É justamente porque elas são estanques, são universos estanques. É justamente porque não dá para haver, certo, nenhum sincretismo que seja tão competente. Não existe sincretismo tão competente quanto a cada uma das religiões em termos espirituais. É que eu tenho que me imaginar em cada uma das situações. Se não fosse assim, se elas fossem, não, está tudo igual, então é simples. Na segunda-feira eu sou budista, né, porque segunda-feira é o dia sagrado dos budistas. No domingo eu sou cristão, porque domingo é o dia sagrado dos cristãos. No sábado eu sou judeu, na sexta-feira eu sou muçulmano, e assim por diante. E aí eu vivo num imenso fim de semana, perpétuo fim de semana. Quer dizer, se elas fossem a mesma coisa, eu poderia transformar essa postura imaginal numa postura vivencial, uma postura de vida, né? Mas isso não é possível. O que vai acontecer se eu fizer isso? É simples, eu não serei nem budista, nem cristão, nem muçulmano, nem hindu, nem nada. Exatamente, um pouco de cada um significa não ser nenhum. Aí seria a mesma coisa assim: você é um pouco gente, um pouco cavalo, um pouco alface, né? Um pouco pedra, você não é nenhum. Não é assim? Não dá. Tem umas coisas que não dá para misturar. Só na imaginação. Na imaginação eu posso imaginar um ser aqui que é um pouco gente, um pouco cavalo, Sábio Centauro. Eu imagino um outro que é um pouco gente, um pouco alface, sai o Incrível Hulk. Não é isso? Mas não dá para misturar de verdade. Vai sair um péssimo alface e uma péssima pessoa também. Mas para entender as religiões não tem outro jeito. Então, se eu quero entender uma doutrina, certo? Isso é a mesma coisa que, por exemplo, a diferença entre você entender uma ciência e uma profissão derivada daquela ciência. Certo? Não, eu quero entender aqui, sei lá, a ciência médica, ou a ciência do físico, ou do engenheiro. Uma coisa é entender essa ciência, outra coisa é entender a profissão de engenheiro, ou a profissão de médico, ou a profissão de físico. Para eu entender a profissão de médico, eu tenho que me colocar imaginativamente naquela posição. Não é isso? Para entender a ciência médica, não. Mas a ciência médica é só uma parte do que é ser médico, não é todo. Então eu posso, sem nenhum exercício imaginativo, mas por um exercício meramente lógico e dialético, entender as doutrinas das religiões. Mas não entender o que são as religiões. Do mesmo jeito que eu não posso entender as profissões assim. Tanto é assim, por exemplo, o sujeito pode ser perfeitamente competente numa área científica ou artística ou técnica e falar, não, mas eu não sirvo para essa profissão. Não bate comigo. Do mesmo jeito, você pode entender perfeitamente uma religião e falar, não, mas não é isso aí. Tá tudo certinho aí, a doutrina e tal, mas... Mas como você vai saber se aquilo é para você ou não? Só se você se colocar imaginativamente naquela situação. Ouve o mapa também. Não é isso? Isso é a mesma coisa que o sujeito, né? Tem o sujeito que gosta de montanha e o outro que gosta de praia. Só a descrição, certo, né? Segundo a ciência da geografia e da geologia, do que é a montanha e do que é a praia, não gera nenhuma preferência por montanha ou praia. E quando um sujeito prefere montanha, o que ele pode fazer? Ele pode imaginar-se na situação do outro que prefere praia e entender por que ele prefere aquilo. Mas ele não passa a preferir. Ele só passa a falar, ah tá, isso aí é mais um negócio humano. Isso é possível para o ser humano também, mas não é para mim. Tá clarinho? Quer dizer, a religião, cada religião é um todo orgânico, no qual o elemento doutrinal é apenas um elemento. Então, só entender a doutrina não vai explicar nada sobre ela. Se a gente só entende a doutrina das outras religiões, a impressão que a gente fica é que, ah tá, então o muçulmano... Não é, o cristianismo é um tipo inferior de islamismo. É um islamismo imperfeito. Quando a gente entende a doutrina de uma religião, a impressão que a gente fica é isso. Ah, é que essa aí é quase que nem a minha. Vocês tentaram, mas você não entende mesmo. Para isso você tem que entender, não, peraí, existem pessoas que vivem por aquilo ali e morrerão por aquilo ali. Existem pessoas que, não, eu morro antes de deixar de acreditar em Brahma. Por quê? Às vezes é só porque é um idiota. Eu morro antes de deixar de acreditar na ferradura, no poder da ferradura. Bom, tá, pode ser só uma tolice. Às vezes não. Às vezes é porque aquela estrutura é tão coerente na existência dele que desistir daquilo é desistir dele mesmo. Para eu entender isso aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me imaginar na situação dele. Depois que eu me imaginar, se eu passar a pensar que eu estou na situação dele, eu estou a um passo da loucura. Só porque eu imaginei. Não quer dizer que eu estou lá. Minha situação existencial pode ser completamente diferente. Então você tenta transpor essa, vamos dizer, essa atitude da imaginação. De, não, agora eu sou budista. Como o budista vê o mundo? Ele tenta. Depois que ele faz isso, ele fala: ah tá, então eu sou um pouco budista porque eu imaginei. Meu filho, você é um pouco louco, isso sim. Entendeu? Porque eu posso me imaginar também na posição do super-homem. Eu não passo a voar por causa disso. Basta tentar pular pela janela. Então, são dois planos completamente distintos. Quer dizer, a imaginação, ela é mais elástica do que a vivência concreta. Tanto que ela permite, certo? A concepção de seres que não existem concretamente. Certo? E por mais elástica, mas por mais elástica que seja a imaginação, ela nunca vai passar essa elasticidade para a existência concreta. Eu nunca vou transformar o mundo concreto de acordo com a minha imaginação. Porque o mundo tem lei, algumas leis, a vida concreta tem umas leis e a imaginação tem outras. Tá claro isso aí? Então, quando a gente for fazer... Ah, tem agora aula de hinduísmo. Então, vamos fazer de conta que a gente não sabe nada da nossa religião, que a gente não tem a nossa religião e que a gente tem essa aqui. Catecismo, exatamente. Vamos agora imaginativamente vivenciá-la. Aí eu posso entender. Depois, a gente acabou a aula, a gente desliga a imaginação e volta para o mundo normal. Pelo menos eu espero que vocês façam isso. Certo? Eu espero que depois da aula de hinduísmo, ninguém saia da sala já com um manto laranja, né? Raspa a cabeça. Mas só que o sujeito entenda o que é ser aquilo. Certo? Porque também tem isso, quer dizer, a religião é um modo de ser, não é apenas um modo de pensar. Ela é um modo de existir como humano. E é por isso que não basta pensar nos termos de uma religião para a gente entender ela. Veja bem, num certo sentido, a religião é o que separa o homem dos animais. Porque a religião existe justamente para preencher as necessidades que surgem causadas por esses conceitos originais que são absoluto, justiça e morte. E esses conceitos são exclusivamente humanos. Então a religião é um traço, é uma característica distintamente, marcadamente humana. Qual a religião de Deus? Deus não tem religião. Deus não precisa se religar a ele mesmo. Ela é justamente uma característica humana. Então cada religião é um jeito de ser humano. É um jeito de ser. Esse jeito de ser inclui nele um jeito de pensar, um jeito de sentir, um jeito de querer, um jeito de agir. Mas ele não é cada uma dessas partes. Ele é como a seiva que flui para cada uma dessas partes, ou o sangue que flui para cada um dos órgãos do corpo. Então a gente vai ter que, justamente, em cada religião, saborear a seiva dela para entender o que é ela. Quer dizer, uma religião também é isso. Quer dizer, ela é um sabor espiritual. Cada uma delas tem um sabor próprio e eu tenho que experimentar aquilo para saber do que se trata. Excepcionalmente, num caso ou no outro, muito raro, esse ato de saborear, né, as diversas experiências das diversas religiões leva o sujeito a descobrir que ele prefere uma outra que ele não sabia. Certo? Excepcionalmente acontece isso. Certo? Mas normalmente não. Normalmente isso aí faz o sujeito perceber de novo o sabor da religião que ele já tinha e que já está escrita nele. As conversões são muito mais raras, as conversões verdadeiras são muito mais raras do que a gente pensa. Grandes religiões, exatamente. Dentro do cristianismo, o cristianismo tem muitas modalidades, assim como o hinduísmo tem muitas modalidades. Dentro daquele universo, o sujeito migra, muitas vezes, de um lugar para o outro, e essa migração é autêntica. É porque não, este modo de vivenciar o cristianismo, eu vivenciava ele menos do que naquele outro. E o outro é o contrário, o outro sujeito é o contrário. Certo? Então isso é muito mais natural. Certo? O sujeito era ortodoxo, vira católico, era católico, vira protestante. Isso aí é muito mais natural, porque a gente está falando daqui de um mesmo universo. Isso é muito mais fácil de acontecer e ser realmente ser autêntico. Às vezes, não, eu era cristão, agora vou ser budista. Olha, isso é muito difícil. E quando a gente verificar justamente a natureza de cada religião e ver o quanto ela é única e quanto ela é coerente e fechada, certo? Aí a gente vai ver o quanto é difícil entrar numa religião. E opa, e se converter é de repente passar para dentro dela. Aí a gente vai ver, nossa, isso não é tão simples assim. Isso é muito mais difícil do que mudar de país. Parece mais fácil. Porque a gente confunde tudo o que é invisível, ou interior, ou espiritual, com o nosso pensamento. Ah, eu posso pensar o que eu quiser a hora que eu quiser. Portanto, eu posso também ser da religião que eu quiser a hora que eu quiser. Se a religião fosse um modo de pensamento, isso seria verdade. Mas ela não é um modo de pensamento, ela é um modo de ser. E você não muda o seu modo de ser de um dia para o outro. Exatamente, tem algumas religiões, certo, que chegaram para nós, já as informações acerca daquela religião chegaram de modo, tal modo fragmentário, modo tal, tão fragmentário, que não é possível saber o que era aquilo. Certo? Na prática, é impossível saber o que é uma religião se essa religião ainda, se essa religião não tem mais nenhum representante autêntico. Se aquela religião não tem mais pessoas vivas que vivem ela direitinho, não tem como você saber como ela era. O esforço imaginativo é muito grande. Ah, não, como é a religião asteca? Não tenho a menor ideia, não tem mais ninguém que faz aquilo. Então não sei se as informações que chegam dela são informações de pessoas que cumpriam ela direito ou de pessoas que distorceram ela. Ah, sobre o islamismo dá. Tem gente que distorce o islamismo e tem gente que pratica direito. Sobre o cristianismo dá. Tem gente que pratica o cristianismo direito e tem gente que distorce. Agora. Quer dizer, elas estão vivas. Exatamente. Certo. Se já todo mundo já morreu, tanto as pessoas que praticavam direito quanto as pessoas que distorciam já morreram, como eu vou saber como é que era? Só pelas palavras delas? Só pelas palavras não dá. Por quê? Porque a religião não é um modo de discurso, ela é um modo de viver. Ela é um modo de ser. Então eu tenho que ver, ah, como são os cristãos? Como são os muçulmanos? Como são os budistas? Para eu entender aquela religião. Senão, não tem como. Quer dizer, só é possível compreender religiões vivas. Certo? E, claro, é possível fazer hipóteses acerca de religiões já mortas. Do mesmo jeito, eu posso, né, comer um bolo que existe hoje. O bolo que existiu na semana passada, eu só posso imaginar como era. Mas eu nunca vou ter certeza. Vocês já comeram tudo. Então é isso aí. Quer dizer, né? Cada aula sobre uma religião, vamos fazer de conta que somos daquela religião. Vamos exemplo. A primeira coisa que a nossa imaginação vai fazer é: ah, tá, isso não é estranho. Um Deus com cabeça de elefante não é estranho, é normal. Eu sempre vi isso no templo, todo dia, desde que eu nasci. É um esforço da imaginação. Certo? É que nem um muçulmano. O muçulmano, ele, não, peraí. Você vai no seu templo e você come um pão que é Deus. Tá, esse é um esforço de imaginação que ele tem que fazer. Porque isso é muito estranho pra ele. Mas pra ele entender o cristianismo, ele tem que fazer esse esforço de imaginação, senão ele não vai entender. Tá claro isso aí? Então, por hoje é só. Estamos de volta dia 26. É o próximo dia 26. Ótimo.